Então, glória a Deus. Agora eu quero falar com você aqui, porque hoje eu vou ensinar alguma coisa, gente, que foi muito importante eu aprender, senão eu não saberia a palavra de Deus para me humilhar. Então, existem ensinos aqui que eu dou na igreja, e esses ensinos geralmente têm quatro CDs, o título, tipo, alicerce na palavra, ouve Deus, crescimento espiritual, olha, é uma opção. Então, cada joguinho tem quatro CDs. Tá? E isso vai ajudar você a crescer espiritualmente e aprender a palavra. Porque nós temos que aprender a palavra. Como que você vai estudar a palavra? Eu tiro alguém no chat com o pastor dele, ele que me ensinou isso. Então, é assim. Ah, eu ouço as suas pregações do dia inteiro. Ah, tá bom, mas também exagera. Não, no carro, não sei aonde. Gente, estudar, você não pode estudar no carro, né? Você pega material da faculdade, põe lá num CD e fica guiando, e você vai saber fazer prova, aquilo. Estudar é uma coisa, gente. Você tem que aprender. Tipo, não é para você pregar de repente. De repente, para ter isso, não é só para liderança, para pastores, mas é para todas as ovelhas. Para todos os fiéis, todas as pessoas têm que saber a palavra de Deus na mesma medida que o pregador sabe. Para poder entrar no seu chamado, senão o diabo já te deu um nó, um laço. E você não vai conseguir servir a Deus. Vocês estão acompanhando? Então, isso é um engano do diabo, não saber a palavra de Deus. Ah, eu não sou pregador, também não preciso. Qual que é o meu chamado? Ah, o meu chamado é, sei lá, é ajudar, não sei da quê. Já já, o diabo te deu um laço, você não vai ajudar. Ou você vai querer ajudar do seu jeito, não é? É ajudar do jeito de Deus. Por isso que fica uma confusão no corpo de Cristo. Porque, de repente, você já ficou meio que assim e já quer fazer, não vai fazer. Porque Deus, ele não faz confusão. Porque se Deus falou você fazer uma coisa aqui comigo, é junto, é na visão dele. Eu tenho uma visão e você tem a mesma. Ô, meu Pai Sagrado, não existe outra visão. Aí que não está certo, porque de repente está começando a criar borboleta. Na vida não é. Então, se você não aprender como estudar a palavra de Deus, eu não vou saber, gente, tem 1 milhão de ensinos. Eu não posso. Eu fui lá ver com Deus o que ele queria mais assim. Né? Porque não dá, gente, o tempo não dá. Nós teríamos que ficar juntos toda semana para poder passar tudo. Tipo, eu precisava ensinar para vocês que ministério de principiante não dá certo. Ninguém tem que frequentar ministério de principiante. Existe um tal de célula, de não sei da fé, que vai ver lá o que a pessoa vai ensinar lá. Sei lá quem sabe do pastor dele falou. Foi um pastor lá na Pensilvânia que inventou esse negócio. E é um tal de G12, sei lá. Tá? Que isso daí não controla a vida, não tem nada de evangelho de Jesus Cristo. É coisa de homem. Bom. Então, para aprender a palavra, para que todos cresçam espiritualmente, você tem que saber na medida que o pastor sabe. Tipo, se você vai fazer uma prova, um exame que vai medir a sua capacidade no assunto, você tem que destrinchar ou não. Não vai poder levar cola nem nada, vai ter que sair de processo. Mas você não foi estudando e você não entendeu aquilo, e aí você colocou aquilo lá no teste e você foi avaliado e passou porque você soube. Então não é para você pregar de repente, mas é para você saber como se for pregar. Também. Se você quiser crescimento espiritual e resolver os problemas da sua vida, né? Bom saber isso. Uhum. Claro, gente, não sou um pastor. Ah, sabe por quê? A religião faz isso. Pega uma pastor bacana, só ele sabe, e ele exerce o domínio sobre todas as ovelhas. Tem todo mundo em cima dele, porque ele não quer perder um membro da ovelha, um membro da igreja. Mas aí, se for embora, o problema é seu, meu filho. Se você não quer aprender a verdade, é aqui que você não pode ficar. Vai, é lógico. Você conhecer essa verdade, ela nos libertará. Nós estamos aqui só para ensinar a verdade. Não é para passar a mão na cabeça de quem está fazendo coisa errada. Porque Jesus não passou a mão na cabeça de ninguém que estava envergonhado e que era um sacerdote. Os doutores da lei, eles cartavam na cara assim. E não era manso, não. Ô, bando de hipócritas. Sepulcro, caiados. O que vocês estão fazendo? Seus fingidos. Foi, falava assim, cara. Mas vem cá. Ele falava, porque ele queria destruir a vida, não, porque ele ama. Que jeito que o pai chama a atenção do filho? Ah, é assim que você educa, que você ensina? É amor, meu filho. Porque quem tem amor é pra cima. Vocês estão vendo? Sim. Agora vocês estão me conhecendo, eu não sabia. Eu já sabia, estava inteira ligada, sempre querendo, e é por aí. Então você tem que tentar, um período do dia você tem que fazer isso. Você trabalha muito, não dá todo dia, mas gente, um dia na semana você tem que fazer isso. Todo mundo está aqui, todo mundo está aqui. É para você, você tem ouvido, você está ouvindo, é para você. Você tem que colocar o CD lá, começa com o tema dele. Ouve o CD, abre a Bíblia, pega um caderno, e vou ensinar mais, porque eu estou ensinando isso não, põe um fone de ouvido. Porque você deixa no alto-falante aberto, você começa a pensar em mil coisas, esquece que você está ouvindo aqui. Como aqui, você já esqueceu, já perdeu metade do que eu falei. Já foi, voltou. Será que vai ter um vídeo de almoço? Será que vai dar legal? Vai jantar, não sei o que. Ah, que querendo cada falar na areia. Mas já perdi metade, ok? Então, se você coloca o fone aqui, é mais fácil você prestar atenção. E você vai ficar orando em línguas o tempo da pregação, com a Bíblia aberta, uma caneta e o caderno junto, para você anotar, porque na primeira vez você nem pegou muito, pegou só três palinhas. Ou você vai ouvir de novo, daí você vai pegar, nossa, um dia você vai ter a página inteira, porque você começou a ouvir o Espírito falando, tá? Então, aí você vai, depois de uma outra hora, você vai ler a Bíblia, naqueles versículos da mensagem, do ensino, e, isso, isso é aquilo, orando em línguas, como que é isso, para... Como que é mesmo? O que quer dizer esse versículo com este? O que, que Jesus falou? O que, que é bababá? É assim que você aprende. Você tem. Não adianta ir na universidade de teologia. Não. Lá não tem poder. Lá não tem Espírito Santo. Isso tem Espírito Santo. Para você não ensinar a palavra de Deus errado nos outros. Porque é pecado duplo. Muito cuidado. Ok? Então, hoje eu tenho aqui agora esse CD aqui, que é sobre a presença de Deus. Opa. E eu vou falar justamente sobre isso agora. Mas esse ensino que eu vou dar agora não está aqui. Olha esse livrinho aqui da Jorge. Conversa franca sobre depressão. Gente, até cachorro tem depressão, passarinho. É sério, gente. Sabe, é. Porque a família tem esses filhos. É verdade, né? Ele tem alma e ele pensa que a família é o diabo está ali. Então ninguém precisa ter depressão porque é diabo. Depressão é diabo. Então o diabo separa, manda fora. Começa a adorar a Deus que a depressão vai embora. Tá? Essa carta aqui, ela é de julho desse ano. Beleza. Então é emoções. Emoção, gente. O Brasil precisa conhecer o que é esse negócio de emoção, porque eu só fui aprender quando eu fui lá. Na igreja do pastor dele, que aí eu, nossa, emoção, tal. Aí fiquei afiada no assunto. Se você não conhecer as suas emoções, como o diabo age, você não vai crescer espiritualmente, o diabo te enrola, o seu ministério está parado, a sua vida, e é por aí. É, nós temos que saber sobre o que é emoção e ensinar para os outros. Aliás, ficar livre, né, e ensinar. Agora, esse livro do Kenneth aqui, olha, aqui a gente indica os livros do Kenneth da Joyce, que eu conheço. Eu sei a fonte. E muito mais, que o pastor dele, ele nasceu do ministério do Kennedy. Então, o Kennedy só ensina a coisa certa, não tem uma vírgula errada. A Joyce, como eu disse, ela não enfatiza oração em línguas. Mas tudo que está lá está certo. Então, é só apresentar a oração em línguas. Tá? Bom, então esse aqui, ó, do Kennedy, seguindo o plano de Deus. Ele vai mostrar aqui o que eu vou ensinar aqui hoje, que é importantíssimo nós sermos guiados pelo Espírito Santo, saber que existe um plano de Deus para a sua vida. Tá? Porque ele diz, o Kenneth, ele diz o seguinte, que ele estava numa igreja lá, que ele foi de alegre, né? Ninguém mandou. E depois ele ficava pedindo para Jesus, como ele tinha aquele entrosamento com Jesus, né? Já apareceu tantas vezes, aquela maravilha. Aí ele, Jesus, vem cá, me ajuda, tá horrível, não estou conseguindo. Estava orando mais nada. Um dia Jesus veio e falou assim, gente, não adianta ficar orando para eu vir aqui, porque o meu braço com a minha mão não chega aí. Eu nunca mandei você ir aí. O que você está fazendo na sua vida? Você fica lá orando para dizer, Deus, conserta isso. Ele não vai consertar, não. Ele não mandou você fazer isso. Por isso que nós vamos entrar no assunto agora. Amém. Amém? E olha, se eu não aprender isso e não mandar isso, gente, vai pro buraco na hora. nós nunca íamos estar aqui. Mesmo porque o pastor dele nunca ia vir aqui. Ele não ia vir aqui. Ele veio porque ele disse assim, ó, ela vai escolar me enchendo tanto. Um dia Deus falou, pode ir. Aí ele veio porque Deus falou pra ele, vai. E foi bom, né, gente? Então vamos abrir a nossa Bíblia em Salmos 23. Eu vou mostrar alguns versículos aqui para vocês. Eu quero que vocês tenham paciência comigo hoje, porque eu vou precisar mostrar alguns versículos. Gente, era bom, né? Se a gente pudesse ficar todos juntos, almoçar juntos, dormir juntos, no sentido, né? No prédio, sei lá, a gente ficar conversando, a gente precisa muito. Mas vamos esperar a direção de Deus. Salmos 23. É porque é família. Quando chega uma família, um parente lá em casa, você fica até de madrugada conversando. Tá bom, Beatriz? Brasileiro é assim, né, gente? A gente é assim, né? Aí a gente vai, já deu 3 horas da manhã e tá aquele papo delicioso, quer nem dormir. No outro dia levanta cedo, fica grudado. É isso, nós somos isso, nós queremos isso. Aleluia! Isso é muito bom, isso é de Deus. Aleluia! Eu entendo, eu sempre fui assim, gente. Eu falo pra caramba, eu quero entrar no dia. Eu quero estar junto, eu falo, eu tô vida. Mas o tempo é curto, né? Bom, então Salmo 23, o versículo 3. Atenção. Pai, preciso fazer uma oração. Pai, abençoa agora os ouvidos de todos que estão aqui, para que eles, com a tua unção, ouçam a verdade. E tudo o que não é da tua palavra saia dessas mentes com amor do Senhor. Amém. Então ele diz assim: olha, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O Deus está dizendo aqui que ele quer nos conduzir nos caminhos que são da vontade dele. É exatamente isso. Vou ler de novo. Vamos ver se é isso que eu digo. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, este caminho de justiça é um caminho que Deus nos guia com o amor dele. Deus não vai guiando para nos destruir ou para nos impor, mas é com o amor. Ele mostra o caminho certo para nós. Então, nós poderíamos dizer que este caminho é o caminho da vontade dele. Que ele está dizendo. Da justiça, Deus tem um caminho para a sua vida, que é a vontade dele. Tá? Aqui tem muitas pessoas que são formadas, estudaram, né, nível superior, tal, fizeram o que quiseram, porque não foi Deus que mandou. Escolheu isso. Agora, seguir Deus é o que ele manda, não é o que você escolhe. Nós podemos fazer escola de pastor, escola de evangelista, escola de profeta, isso existe. Não existe. Os ensinos têm que estar dentro do culto. O pastor é que tem que ensinar. Este é um dom, eu diria que é o mais difícil. Dos 5 ministérios que Jesus deu, esse é o mais complexo, mais abrangente, porque ele é direto com a ovelha, dia a dia. É cuidar do rebanho. Então, o pastor, as pessoas querem ser pastor, mas não sabem o que é ser pastor. Porque tem que ser dentro daquilo que Deus quer. Então, veja o Salmo 32 agora, versículo 8. Você tem que ser formado no seu chamado pelo Espírito Santo. Deixa cair agora tudo que homens já te ensinaram, tudo que você fez, que copiou, que não é assim que tem que ser. Mas tem um preço. Tem um preço, porque você vai ter que deixar de ser você para Jesus ser tudo em você. Amém. Mas vale a pena. Então, olha aqui o versículo 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Ele que vai te ensinar. Agora, isso está tão fora da religião que parece um absurdo, né? Como? Por que você não está fazendo isso? Ou por que você está fazendo isso? A religião não entende isso. Os você tem que fazer o que você ouve Deus falando com você sozinho. Por isso que você tem que ler muito a Bíblia, você tem que orar muito em línguas, você tem que adorar muito o Senhor. Olha aqui as práticas que são para nós, queridos. Primeira prática, oração em línguas. Amém, todo mundo já sabe. Segunda prática, a palavra. Mas dentro da palavra inclui-se outras práticas, que é ler a Bíblia, conforme o pastor David ensina, um livro cada vez, né, um mês, porque você está assimilando, e essa palavra tem que estar dentro de você. Senão, como que Deus vai instruir você? Hein, pastor? Você já começou a ler? Eu não estou lendo para ninguém, né? Você já começou a ler a palavra de Deus para você ter essa raiz da sua vida, a palavra? Quantas horas por dia você lê a palavra? Um dia Deus mandou eu ler 4 horas. Eu fiquei um ano lendo 4 horas da Bíblia, das 7 às 11, todos os livros do Novo Testamento. Sabe quantas horas você leva para ler Mateus? 4 horas. Mas é numa tacada só. Teve um dia que eu fiquei lendo a primeira João 8 horas seguidas, sem parar, para eu ter estrutura para eu aguentar o diabo, para ele não me desequilibrar. Você não pode ter um líder no chamado que Deus tem para você sem ter essa palavra enraizada em você, porque o diabo acaba com a sua vida. Você fica louco, você não sabe nem o que vai fazer, você larga, você para, você inventa, você vai para o outro lado. Porque o diabo está de olho em nós. Qualquer fraqueza ele vai. Vocês estão acompanhando? Então tem que ler Bíblia. Que negócio é esse? Você quer estar lá, ser pastor, ser não sei o quê. E aí? Então é nesta que Deus vai te instruir. E ninguém vai te acompanhar. Tipo assim, você está seguindo Deus, nem as pessoas que estão andando com você entendem o que você está fazendo. E vem com aqueles palpites absurdos. Você, ah, vai mesmo, você tem que ajudar, é pra falar. Já, né? Não adianta falar, ah, é, tem razão, tem razão. Até é mesmo. Quando você chega em casa na hora, não é nada disso, você sabe, né? Eu claro que sei, Deus, ai, ai, ai, mas o que eu faço? Não, eu não sou surda, eu tenho que escutar, né? Amém. Mas você nunca se sente por congresso de ninguém. Amém. E você nunca vai se render pelo dinheiro de ninguém. Porque o dinheiro tem que ser de Deus, você não tem que ter medo disso. Amém. Amém. Olha, você tem que aprender que Deus é o seu provedor. Ah, mas não sabia, você tem aqui, senão esquece. É nem sabe que ele está falando. Então, a palavra que você tem que ler. Entendeu? Tem que ler Bíblia. Pastor, tem que ler Bíblia. Não é só para ver os meus, aqueles sermões e chegar lá e pregar. Que é isso? Dá um pedido isso. Ou inventou, levantou uma bolinha lá, inventou. Que é isso? Não pode, gente. Se não sabe o que vai falar, lê o salmo e acabou o culto, pessoal. Mas aí você não vai usar dinheiro, porque ficou muito fraco. Se não ficar lá falando muito, não vai vir. Então vamos parar de enrolar os outros? Chega. Porque nós não vamos poder enrolar Jesus, não. Bom, então lê a Bíblia, depois a confissão da palavra, que são os versículos, para nós superarmos as áreas que nós não temos fé. Então, para receber de Deus o que nós precisamos. Peraí, qual é o problema que está na sua vida? Ah, é? Então você tem que confessar o versículo para essa área que você está esperando. É oração, minha gente. Você não vai conseguir nada de Deus se você não orar. Ora para mim, a religião é o quê? O pastor que ora para os outros fica nisso. E ninguém resolve nada, e ninguém resolve nada, fica tudo igual. Sai daí. Não é por aí. O pastor tem que ensinar a ovelha a ouvir Deus. Mas nem ele ouve, como é que ele vai ensinar? É verdade. Ah, por acaso você lá está sabendo o que você está fazendo, se é Deus que mandou? Você tem certeza? É, bom, aí, né? Acho, acho, mas certeza. Estão me acompanhando? Ai, ai. Mas ele que vai instruir o caminho que nós vamos andar. Bom, legal isso. Olha, isso é o maior sossego da vida. As pessoas pensam que eu estou descabelada. Eu não, gente. Nem o fim, porque Deus que carrega a minha vida. Mas você sabe qual é a minha vida? É lá o dia inteiro com ele. Ah, mas você pode, né? Epa. Calma lá, eu conquistei, cara. Ah, lindo. Lógico. Antes eu só tinha que estar cuidando de casa, cuidando de filho, que lá, lá, lá. E olha que meu marido não está aqui. E nunca esteve. E daí? E eu com isso? Ele não é Ana Maria. Você vai entrar no céu por quem você é, cara. Aprenda isso. Essa parte espiritual é outra coisa que você tem que aprender. Para de jogar jugo em cima do povo da igreja. Se o seu marido não está com ele, não está porque ele não quer. A sua esposa não está aqui, então você vai lá, vai na outra igreja para ensinar errado. Ah, beleza, faz favor, vai. Não é por aí. É que eu tenho que entrar com o meu marido, então eu quero ir lá no carro. É com ele. Não, eu não. Eu não vou andar com ninguém que está andando errado. Mas Deus não falou para eu divorciar do meu marido. Eu amo meu marido, eu sei com ele. Respeito. Mas na hora de andar com Jesus, eu voltei. Então, faz favor, agora eu estou andando com Jesus. Amém. Com licença. E ó, é por aí. Tá? Então, confissão da palavra. Tá valendo? Mas Deus está me protegendo e me guardando ou não? Claro que está, gente. Faz quantos anos isso? A minha casa não descambou, não, de jeito nenhum. Só que quando eu comecei a fazer isso, ela tinha uma aparência. Mas tinha muitos laços que precisavam de ajustes. Então foi onde o diabo atacou mais. Mas eu fiquei firme com Jesus. E aí tinha hora que eu não conseguia fazer nada do que essa palavra manda, do que Deus manda. Mas eu estava todo dia buscando, jejuando, etc. E Deus foi aparando isso tudo em mim, na minha vida. Quando Jesus me estruturou, o lar ficou em paz, tranquilo. Então Deus não está mandando divorciar, não, meu filho. E ainda mais, o pastor David já ensinou: se você vai divorciar, então ame. Ame com amor ágape. Quando você amar com amor ágape, você vai divorciar. Porque amor ágape, como que é lá o 1 Coríntios 13? Tudo pode, não é lá, não. Tudo pode. Suporta, pra lá, você dá sua vida pro outro. Pronto, é isso aí que é casamento. Amém. Ah, isso aí quer ser pastor, minha gente. Que olha cá, pastor ama, viu? Pastor ama, porque ele não larga as ovelhas. Ele é chato, é a pessoa mais chata que tem. É o pastor. Ainda mais quando dá bronca. Mas o pastor ama porque ele não vai largar. Ele quer ver que as pessoas amem direito. E é isso que você tem que ter, pastor. Amor pelas suas ovelhas, e mais para isso você tem que amar muito Jesus. Então, confessar a palavra e meditar na palavra. Como você vai meditar? Quando você assimilar que você leu muito a Bíblia. Então, Deus começa a falar com você a palavra, aquilo flui. É meio complicado explicar isso, você tem que entender sozinho. Mas é por aí. Tá? E você vai ter que adorar a Deus e louvar o Senhor. É outra prática. E jejuar. Pastor tem que fazer isso. E quem está na igreja também. Se você fizer segurança, quem vai te garantir que amanhã, no fim do ano que vem, está ok? E com a diversidade, como é que você vai esperar? Não é a oração do pastor que vai te livrar, não. Ah, eu não estou dizendo que a oração não presta, que não deva. Gente, é uma unção que Deus coloca, né, no ministro dele, óbvio, para ajudar quando você está com uma dificuldade. Mas não é isso que vai mudar a sua vida. Porque as pessoas estão acostumadas a orar para mim. Pois de novo, ora para mim, quer ser enganado? Não é por aí, você tem que ficar na presença de Deus. Então ele vai ensinar o caminho dele para você. Veja o Salmo 37. 37. Versículo 23. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se encontrar. Deus, ele quer pôr ordem no seu caminho. Isso é o máximo, gente. Isso é totalmente fora da visão natural do padrão igreja que está por aí. Ele quer pôr ordem. Então você não precisa ficar sobrecarregado. Não é para você carregar as coisas, gente. É Jesus que está carregando. Ele não vai mandar você fazer coisas além. Sabe por quê? Existe um engano do diabo, tipo assim, que nós precisamos salvar o mundo inteiro. Mas eu já trouxe outro dia um estudo aqui, que Jesus, ele não percorreu todas as cidades de Israel. Ele só percorreu aquelas que nós lemos aqui na Bíblia. Pode pegar o mapa e é aquela cidade que ele percorreu, estão escritas no Evangelho. Só foram aquelas. E as outras não tinham necessitados? Não tinham pessoas que precisavam da salvação? Mas ele só fez o que o Pai mandou. Jesus não fez nada que Deus Pai não mandou. É isso que você tem que entender. Então é um sossego, é um alívio você saber o que Deus quer. Por quê? Você fica malhando em ferro frio. Deus nem está mandando fazer isso, não tem retorno. Porque ele disse, olha, eu não te conheço. Mas Deus, eu expulsei demônios de toda aquela gente. Mas eu não te conheço. Você nunca fez o que eu mandei. Você nem sabe o que eu fiz. Nunca soube. Então, gente, não é desgaste servir Deus. Muito pelo contrário. É prazer. Tá, que o diabo vem, mas você sabe enfrentar o diabo. Você tem a força de Deus e você tem que estar na presença de Deus equilibrado, de uma maneira equilibrada, com paz, com alegria e sabendo o que é que você fazer. Isso é ótimo. Então, estão me acompanhando? Tá. Agora, gente, se Deus está dizendo aqui, olha, que Ele firma os nossos passos nesse caminho que nós vamos, né, ter essa força, que ele vai por ordem, isso não quer dizer que não vão ter tribulações. Vai ser já disse, e mar de rosas não existe. Se nós formos ver todos os santos do Antigo Testamento, nós vimos que eles obedeceram a Deus, mas eles enfrentaram obstáculos. Sim ou não? Sim. Todos. Então, obstáculos terão, mas nós vamos vencer com Deus. Amém. Daí que você acostuma que o diabo está atacando, mas você fica com tranquilidade, porque você sabe que ele não vai te vencer. É diferente de quem não sabe como funciona a palavra. Fica descabelado, apavorado, desgastado, não tem noção, porque não conhece a palavra. Não sabe como que é o mover de Deus, o agir do Espírito Santo. Então fica aquele horror. E não é mais para ter isso na sua vida. É para você ter... O diabo está atacando? Você fica lá orando, mas aos pés de Jesus ele vai te fortalecendo. Você sai de lá forte... E você não fica olhando para o diabo, para as circunstâncias. Você já está com aquilo que Deus colocou no seu coração. Você vai fazer e vai ficar na mão. Você vai fazer e vai. Muitas vezes a sua emoção fica trabalhando contra você. Tipo, um desânimo, tristeza, raiva, sei lá, mil coisas que ela quer para acabar com a sua caminhada com Deus. Mas se você saiu de lá, da presença de Deus, na comunhão com Ele, você nem liga para isso. O diabo destaca mil coisas na minha cabeça. Olha, tá bom, você vai fazer essa conferência. Ele viu que ele não podia parar. Ele viu que ele não podia falar, mas você faz só essa, tá? Ele é descarado, gente. Você faz só essa, tá bom. Porque você não precisa, né? Também não cabe ninguém nessa igreja. Vai ficar vindo aqui nesse hotel. Também não dá. Então você para e cada um que vai pra sua cidade e pronto. E olha, nunca mais vai em cidade alguma, tá? Não vai não. Fica andando, porque... Mas ele fala nesse tom mesmo. Desse jeito que eu estou te falando. Mas eu estou candore de queixandara, handelo, varica, estou lá, oh Jesus, eu te adoro, eu te louvo. Ele está lá, ele está lá. Ele é assim, gente. Ele é assim. Sabe, mas sabe quando acaba aquilo tudo? Eu pego minha vida e levanto o banheiro. Nem tinha para as conversas dele. Ele não me desequilibra. Olha, gente, isso daqui não é glória. Isso aqui é saber andar com Deus. Ficar lá quietinho, isolado com Deus. Senão você não pode brincar com o diabo, não. Não pode, não, porque ele sabe as áreas criadas nossas e ele destrói a nossa vida. Ele sabe parar uma pessoa. Por isso que não se iluda, Deus está te usando lá, curou uma pessoa, mas o bem foi para ela, não tem nada a ver com você. Você só foi um canal e que você ficou enfraquecido depois daquilo e você não percebe, vai com o outro, você tem que ficar quieto com Deus, para a sua agenda um pouco. Vai saber o que Deus quer, que Ele aí Ele vai te guardar. Não pode sair da visão de Deus, nem importa de alguma. Se sair, o diabo pega. É sério, você tem que tomar muito cuidado. Tá? Então vamos ver Provérbios 3, versículo 5. Para frente um pouquinho. Tá valendo? Eu vou ler esse e mais um lá só para. Porque tem muita conversa que a gente ouve por aí, né? Assim, no meio da igreja, que a gente precisa esclarecer. Sério mesmo, que eu quero ensinar. Sabe o que eu quero ensinar para vocês, gente? Ó, o que a Bíblia quer dizer sobre presbítero, diácono e bispo? Para ensinar o que é isso. Porque tem muita gente que já veio de igreja com isso daí e está tudo errado. Outra coisa, ministério de principiante. Paulo disse que é para a gente tomar muito cuidado e nem seguir esse principiante. porque, mesmo porque não tem nem a palavra dentro de si. Então, cuidado. Então, tomar cuidado o quanto que você está ensinando e passando para os outros. Dá o púlpito para uma pessoa que não está preparada pelo Espírito Santo. É gravíssimo. Porque você quer agradar a gente da tua igreja. Como eu disse, Jesus não agradou ninguém. Ele ensinou a verdade. Então você tem que ter essa força. Porque a pessoa está ali, né? Está dando grana, está fazendo, está te levando para cima e para baixo, você fica sem jeito, você vai dar o púlpito. Você não faz isso, não. Ninguém é obrigado a andar com Deus. Cada um anda porque quer a opção. E cada um que vai buscar a escolha, buscar crescer espiritualmente. É isso que é andar com Deus. Está muito embaçada essa visão do Evangelho. Totalmente. Então veja lá, Provérbios capítulo 3, agora versículo 5, ele diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Está valendo? Não é para você seguir da tua cabeça: oh, não, vou fazer isso. Ah, agora vou fazer aquilo. Tem pessoas que me chamam assim, para eu ir lá, me unir com elas, fazer isso, fazer aquilo. Não é para fazer. Não é. Tem gente até lá da igreja do pastor dele que quer vir aqui e Deus falou que não é para fazer isso. Eu não estou precisando de ninguém aqui para levantar meu ministério, porque eu não estou levantando nada. Exatamente, eu não estou precisando disso. Será que eu vou chamar a multidão agora, meu irmão? O brasileiro está precisando entender essa conversa. Então, para de inventar. Então, não use o seu entendimento na sua cabeça. Reconhece-o. Às vezes. Só de vez em quando convém nos seus caminhos. É isso? Não, são todos. Ele tem que estar presente no seu caminhar. Vai dar tudo certo. E ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. O que não é a verdade do Evangelho. Você pode se apartar sem medo algum. Nem só para você ficar sozinho. Porque é você que vai prestar conta da sua vida para Jesus. Não é para homem algum. Isso às vezes é duro. Mas nós temos que orar e tomar esse posicionamento. Então, é claro que nós temos liberdade de fazer coisas. Claro, Deus não é tão estúpido. Então não, ele não é, né, de querer comandar tudo. Tipo, ai, será que um homem, né, será que esse terno azul fica boa, essa meia verde? Ah, pera, ó Jesus, o senhor quer que eu coloque esse terno azul com essa meia verde? Não, também não existe. Vocês estão acompanhando? Ah, a gente não é. Você tem que entender o que é isso. Agora, você precisa comprar um computador. Então, Deus, me ajuda. Eu tenho esse tanto de dinheiro, eu quero comprar um super, em oferta, alguma coisa aí, tal. E Deus vai te ajudar. Eu digo, nossa, a gente, foi um negócio que eu fiz, não é assim? Tudo bem, Deus quer estar nas coisas da vida nossa, presente. Tá? Mas é claro que nós temos esse tipo de liberdade, de certas coisas que a gente pode fazer. Então é isso que Deus quer deixar bem claro. Então eu vou para o último agora, que depois eu vou fazer uma pergunta. Lucas 4. Eu só vou ler um versículo aqui. Lucas, capítulo 4, versículo 1. Achou? Amém. Diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Ô, gente, Jesus não fez o que ele quis. Não pensa que ele estava aqui com toda a autonomia, porque nunca esteve. Ele só fez o que o Pai mandou. Ele se despojou de ser Deus e veio como homem. Foi batizado com o Espírito Santo, conforme você também foi. Aí que o poder de Deus veio, e aí que ele foi receber instruções do Pai do que fazer. E agora nós fazemos o quê? O que queremos. E depois Deus dá um jeitinho. Não, tá, não é assim? Tá valendo? Então, Jesus foi pro deserto e tá cheio de gente dizendo: ai, Deus me levou pro deserto. Mas nunca, isso não existe. Ele levou Jesus porque ele precisava vencer o diabo lá como homem ungido por Deus para nos dar essa condição. Amém. Eu vou fazer isso. É outro estilo que a gente podia ir para frente agora. Mas não fica falando, ah, eu estou no deserto. Ah, tá, tá, tá. É uma coisa que está dentro da igreja que não existe. Tem nada que você está no deserto. Ué, você vai adorar. Deus está lá. Ah, o trono da graça está com a disposição, com a porta aberta para você entrar lá. Como é que você está no trono da graça no deserto? Que conversa é aberta? Não, isso não existe. Tá? Então, é outra conversa que tem que sair fora. Você está de deserto. Você está passando por um momento de dificuldade, fica mais com Deus, adorando o Senhor, tem a palavra, enfim, toda a prática, né, da oração. E isso vai fazer você fortalecido e você não está no deserto coisa nenhuma. Jesus é que foi para o deserto para vencer o diabo. E ele já nos deu essa condição. Sim. Ficou claro? Então, aqui a gente vê que ele, mas a Bíblia diz que ele foi guiado para lá, né? Ele não foi assim forçado, ele foi guiado. E é isso que Deus quer, guiar a nossa vida da mesma maneira, mas não para o deserto, para todos os versículos que nós já vimos. Ele vai falar o que é para ser feito. Ai, mas pastor, eu estou orando, eu não ouço. Não ouço. Mas vem cá, você quer ouvir o quê? Vai lá no fundo quintal que tem lá de baixo, tem um tesouro enterrado lá. Hoje, quando você sai para encontrar a mulher dos seus sonhos? Ah, beleza! Gente, nós estamos querendo coisa natural, Deus só fala no Espírito, é outra história. Por isso que você tem que ler a Bíblia e saber a fala de Deus. A gente não está sabendo ouvir Deus. Se Deus está falando, eu estou contigo, o que você quer ouvir? Ah, eu vou achar um tesouro ali agora. Ah, que agora o diretor daquela empresa vai me chamar e me dar um carro lá. Pode até ser, mas não é isso que Deus está falando. Você tem que entender, aprender a voz espiritual, a fala de Deus é outra, não é do mundo. Por que você não sabe? Porque você não tem intimidade com o espiritual. E está na hora de você ter intimidade agora com o espiritual. Vocês vão para casa com lição de casa. Se fizer bem a lição, vai voltar, senão não vai ter mais. E nós vamos ficar com saudade. Entende, querido? Porque chega de conferência e ninguém cresce, ninguém sabe o que fazer. Agora você já sabe, ia sair para casa e orar. Eu vim aos Estados Unidos, o povo pensava que eu ia passear lá, né, gente? Ficar 10 dias lá. Ah, e assim, já saía daqui com uma pressão terrível do diabo, porque o marido já queria se passear. Aquele olho. Tá, chegava lá, era só paulada, gente. Pronto, ninguém me queria lá dentro daquela igreja. Só o pastor dele. Acho que eles ficaram com medo, sei lá. E o diabo plantando. Então não era fácil, era mil coisas. E voltar pra casa, e agora, hein? Acabou o acampamento. A realidade tá lá. Gente, era fácil. Meu marido é o cabeça da família, é o meu cabeça. Ele pensava que eu estava desobedecendo. Eu não estava desobedecendo, eu estava obedecendo Deus. Mas eu sabia que eu estava obedecendo Deus, porque ninguém que está com a mente consciente, equilibrada, faz uma coisa dessa. Tipo, se ele está mandando eu ficar aqui, eu tenho que ficar. Mas não, eu estava consciente de que Deus queria, eu estava ouvindo Deus. Eu sabia, e Deus me dava todo o respaldo e palavra e tudo mais. Eu ia e voltava, os ataques eram mesmo, mas não acontecia nada. Só ficava nos ataques. Mas eu tive força para me viver. E se eu estiver aqui hoje, ele não fala nada. Assim como eu estou aqui hoje, ele não fala nada. Ele sabe. Ele diz, ah, é igual as outras, vai ser de manhã. É igual, ah, que bom. Quando eu estou lá, é só ouvir falar, por enquanto. Estão me acompanhando? Eu tive que vencer isso tudo. Então, é isso que Deus quer. Que você seja guiado por Ele e você aprenda para a sua vida pessoal, íntima, para a sua vida de família, para a sua vida de negócios, para a sua vida ministerial. Deus dá orientação para tudo. Às vezes é para ficar quieto. Às vezes é para calar a boca. Às vezes não é para fazer nada. Às vezes é só para ficar orando. É isso aí. Para se fortalecer e tal. Então, o pastor, ele tem que saber ensinar as ovelhas como ouvir Deus. Por isso você vai ter que começar a ouvir Deus agora. Mas se eu chegar aqui todo dia e falar, olha, Deus falou. Porque lá em casa a gente brinca, agora que minha filha vai embora hoje, né? Meu genro. E eles sabem das conversas de igreja como que é. Tipo assim, ah, vamos comer mais um pedacinho de doce? Diz assim, é, mas é que o Senhor mandou, né? Comer mais um pedacinho. Porque tudo Deus mandou, vocês sabem, né? Quando convém, Deus mandou. Quando não convém, Deus não mandou. Vocês sabem, porque a pessoa é muito espiritual. Então, Deus disse que agora, esse fim de semana, eu posso comer doce à vontade. Sai fora, Deus nem está mandando. Mas lá a gente brinca com isso, né? Ah, é porque Deus mandou. Ah, é acordei tarde. Ah, é porque Deus mandou dormir tarde hoje. Então, ensinar as pessoas a ouvir Deus, isso é obrigação do pastor. Deu até um frio na barriga agora. Senti, gente, como se eu fosse me jogar para a piscina lá dentro, meu. Isso é importantíssimo para a sua vida, se você está liderando um grupo. Para você não ter que prestar contas para Deus de coisas que você não fez e de coisas que você fez que não devia. Bom, para os que trouxeram papel para escrever, vocês vão escrever, eu vou falar devagar, vai dar tempo. Os outros, prestem a máxima atenção, que eu vou fazer algumas perguntas, mas não vai responder agora, isso é com Deus. Isso é só para você se orientar. Esse tipo de perguntas, todas as vezes que eu fui nas conferências do pastor David, era lançado para saber o que estava fazendo em casa. Então eu vinha com toda essa bagagem, me examinar e me colocar em Deus, para eu poder ir no próximo, dali 4 meses. Porque eu ia 3 vezes por ano lá. E Deus mandou. Mas olha, esses ensinos nem estão acontecendo mais lá, gente. Eu fui na hora que Deus mandou, que aquilo era propício para a minha vida. Nem mais isso tem lá. Então, primeira coisa, nós estamos falando de ouvir Deus, de andar no caminho aonde existe a presença de Deus, ok? Essa é a pregação de hoje. Porque para você andar no caminho onde está a presença de Deus, você tem que ouvir Deus. Então, número 1, você pode nomear 3 coisas que o Senhor disse para você fazer nesse ano inteiro. Se sim, você obedeceu? E se a resposta foi não, como você sabe que você está fazendo a vontade do Pai? Só porque você acha? Você vai aprender a andar no Evangelho agora, né? Agora você vai, né? Então, se a resposta foi não, como você sabe que está fazendo a vontade do Pai? Só porque você acha? Você que idealizou que você está fazendo a vontade do Pai. Valeu? 2. Posso ir para o segundo? Calma, onde você está? Para todas as pessoas que estão aqui na igreja, isso aqui é para todos, não é só para os pastores, não. É para todos vocês. O que vocês estão fazendo na sua vida? Sem liderança de Deus? Não é perigoso cair lá no precipício? O que você está esperando do ano que vem, 2016? Se você não obedeceu nada esse ano, não fez nada. 2. Agora eu preciso entrar aqui num pequeno fundamento. Comunhão com Deus. Comunhão com Deus é um fundamento, hein, gente? É definido pelo tempo que se passa em oração. Ninguém tem comunhão com Deus se não tem um tempo com Ele, orando. Orando o quê, pastora? Em línguas, lendo a Bíblia. Mas não é Jó, né? Hoje eu vou ler Jó. Você nem sabe o que você está. Adorando. Valeu? Então, comunhão com Deus é o tempo definido pelo tempo que se passa em oração, com a palavra, em adoração. Então, quanto tempo, agora vem a pergunta, se você já entendeu o que é comunhão, entendeu o que é comunhão? É o tempo que você ficou sozinho lá, trancado. Você entendeu? Amém. Tá. Quanto tempo Deus quer que você passe em comunhão com Ele? Interrogação, quer dizer. Ah, nem sabe? Quer dizer que você não tem a mínima comunhão com Ele, né? Não, só para engraçar para mim. Você passa em comunhão com Ele, vai ficar. Cada dia. Pode acrescentar aí nessa pergunta. Cada dia, quanto tempo Ele quer que você passe com Ele? Você nem sabia que Deus está nessa? É aleatório? Você faz o que você quer? É por isso que eu fico lá. Porque eu conquistei, é isso que Ele quer na minha vida. O resto Ele toma conta. O resto Ele toma conta. Porque na minha casa, quem cozinhou a vida inteira foi eu, que é isso que meu marido queria. Mas hoje não sou mais eu. Coitado. Porque as minhas horas Deus exigiu e Ele aceitou, não teve briga, porque essa é a vontade de Deus. Amém. E eu estou obedecendo Ele. Amém. Ele abençoou o coração do meu marido. Amém. E Ele acha que tem que ser, antes eu achava que não, antes eu achava que não, agora Ele acha que sim. Eu vim na igreja no sábado, domingo, eu preciso de gente. Eu venho todo dia, gente. Senão eu não posso. Vocês estão me acompanhando? Sim. Porque quando eu saio daqui, eu não quero ir para o restaurante. Eu não tenho um pingo de interesse de entrar num restaurante. Era tudo que eu queria na minha vida. E eu enchia meu marido. E ele ficava lá, e ele não gostava. Hoje ele fala, querida, vamos. Eu, ah, não, pelo amor de Deus. Poxa, hoje que eu escolhi, então, mas o tempo já passou, agora não quero mais. Eu gosto de ficar em casa, eu quero esticar minhas pernas, não quero ir lá. Não quero ir lá porque tem uma pressão que não me interessa. A minha alma não precisa mais disso. Não precisa mais. Aleluia. Então, olha, pode ser diferente cada dia, né? O tempo que Deus quer que você fique com Ele. Pode ser que na segunda-feira Ele queira 2, 3 horas você lá com Ele. E na terça pode ser que Ele queira só 30 minutos. Mas é você que vai ter que ouvir dele. Isso é para Deus entrar na tua vida de sola. Tá? Nossa, que estranho, nunca ouvi falar isso, né? Eu fiquei 15 anos aprendendo. E fazendo, né? Então, nesse momento, nesse ponto que você está na sua vida, você consegue, de verdade, passar um tempo com Ele sozinho na sua casa? Então, se você conseguiu alguma coisa, está sendo desenvolvido em você uma força necessária para que você seja capaz de ficar mais com Ele. Você acompanhou isso? Caso você tenha ficado já um pouco. Então, você já está desenvolvendo uma força para você ficar mais com Ele. Parece absurdo, né? Mas ninguém está pregando isso, que é para ficar com Deus. E isso é o que o pastor dele prega. Ele não tem tempo de vir aqui ensinar isso. E é isso, ele já ensinou lá, ele nem vai ensinar mais. Mas é isso. 3. 4. Ah, 4. Não, não, 3. Eu estou no 3 ainda. 3. Aqui, tudo aquilo é do 2, né, gente? Eu não mudei ainda. Tudo aquilo é do 2. Porque é o tempo que você passa com Deus. Tá? O primeiro foi que você ouviu Deus e você obedeceu. O segundo tempo que você passa com Deus. O terceiro. Você sabe, no sentido geral, a direção que Deus está guiando você na sua vida? Você tem noção disso? A direção que Ele está guiando você? Você tem perfeita noção disso? Se não, Se a resposta é não, então você tem que começar a passar um tempo com ele. Sozinho, orando em língua, largar todo mundo. Então aproveita orar em línguas, ouve esses ensinos aqui, com a Bíblia aberta, Deus já vai dando rumo para a tua vida. E aí você vai fazer coisas, o que você faz? Que eu sei que eu tenho que fazer. Como você sabe? Eu sei que eu sei. Como é que você sabe o seu nome? Você sabe, você sabe. Então, como é que você sabe que Deus quer que você faça isso? Porque você sabe. É isso aí. Sim, acompanhou? Sim. Então, é por aí. Vocês não se imaginaram que ia ser isso, né, gente? Peguei vocês de surpresa. Pela. Bom, vamos ver se vocês vão aumentar, né? Espero que sim, que eu aumentei. E estou firme nessa. Não larguei. Bom. Se a resposta é sim, você sabe a direção, qual é a próxima coisa que ele te mandou fazer? Pode ser até que a próxima coisa seja passar um tempo a mais com ele. Só que tem que obedecer. Não adianta você ficar ouvindo e não obedecer. Tá valendo? Tá? Isso aqui nos lembra Jeremias 28:31, que Deus disse que haverá uma voz atrás da sua orelha, do seu ouvido, dizendo: este é o caminho para você seguir. Ele vai falar para você, e é isso que é para você fazer. Eu nunca fui nos Estados Unidos para ir em outros ministérios, eu não tenho curiosidade de outros ministérios, de outras pregações, porque Deus me mandou lá para o pastor. Você tem que saber o que Deus está mandando você fazer. E paga o preço e fica aqui, se você vai ver o retorno. Tem uma coisa, vocês não podem seguir todos os ministérios. Vocês têm que pegar um e seguir firme. E fazer em casa. Que é isso que vai dar o retorno. Tá certo? Agora, se você for examinar isso, isso aqui vai te dar uma segurança extrema na sua vida. E é isso que é bom. E é isso que é bom. Bom, vamos no quarto. O que você recebeu na igreja? Qual foi o último sermão que você ouviu? Nem sei, cara. Tá mal, né? Pode ser que você tenha ouvido pelo site, pode ser. Não importa. Vocês estão me acompanhando? Se não ouviu nenhum, então está na hora de você pegar um, sentar e ouvir. Quem já ganhou pode sentar e ouvir. Mas daquele jeito, né? Eu já ensinei que é assim que você vai crescer, espiritualmente. Não adianta ir na universidade de teologia, falar que você se formou. Isso aí não adianta. Você não vai crescer espiritualmente. Então você vai fazer daquele jeito. Mas olha, eu já vou avisando, vai ter batalha. Porque o diabo não vai querer que você faça isso nunca. Você vai fazer um dia, depois nunca mais você vai conseguir, tipo. Sabe, vai acontecer mil coisas, mil serviços, mil situações para você resolver. Então você dá um tranco no diabo, pega um outro horário que você ia descansar, sua carne, né, sua alma, ou um prazer que você ia ter, e você vai naquele horário. A alma é esperta, ela vai ceder no outro ponto. Acompanhou? Porque a tua cabeça está rodando, eu tenho serviço, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Mas eu também tinha, gente. Mas eu levantava cedo. E eu ainda levanto. Estou levantando mais cedo agora, porque eu tenho que fazer mais coisas. E eu não vou perder aquelas minhas horas com Deus jamais. Então eu levanto mais cedo. Não precisa duvidar. Precisa andar bastante com Deus. Agora leia a sua Bíblia um instante para confirmar isso que eu estou falando. Em Abacuque. Creia, onde existe isso? Pelo amor de Deus, será que existe? Hoje. É bem aqui no finzinho, né, dos profetas, antes de Mateus. Vamos achar aqui, deixa eu pôr meu microfone. É que está grudada a folha, né? Depois de não. Capítulo 2. Aquela Bíblia de orelhinha é boa, né? Versículo 2. Amém? Olha só o que Deus está falando. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Ele disse para escrever a visão. Então, é o número 5 agora. Pergunta: qual foi a última vez que você escreveu o que Deus falou com você em oração? Ah, mas ele nunca falou. Ele nunca falou, que você nunca ficou lá. Se você ficar, Deus vai falar. Pode ser uma linha, não interessa. Você tem que começar a escrever, porque é Deus que está falando. E de vez em quando você vai ler aquilo lá. Porque o que ele falou, ele vai cumprir. Amém. Falou? Comece a fazer isso. Porque tudo que Deus fala tem nosso valor e Ele não joga palavras fora. Te sustenta o que Deus fala. Te dá direção. Todo mundo aqui é capaz de ouvir Deus. Todo mundo está aqui dentro da sala. Todo mundo, que você nasceu de novo. E nem precisa ser batizado com o Espírito Santo para ouvir Deus. Quem nasceu de novo ouve Deus. Você tem a capacidade de ouvir Deus. Número 6. Qual foi o último livro da Bíblia que você leu? Livro, falei um versículo, né? No século passado. Então, por aí. Porque a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Tem que ler Bíblia. Então, a palavra de Deus nos ajuda a entender como Ele nos guia. Porque a palavra de Deus, a Bíblia, é a forma escrita que Deus fala. Deus fala nessa forma escrita, não é só na audível, mas na escrita. Então nós precisamos ver, porque às vezes nós também está falando grosso. Aqui no bate, a gente sabe, né? As pessoas já tiveram essa experiência, não foi? Então, quanto mais nós lemos a Bíblia, mais condição de ouvi-lo nós temos. Para você ter a direção. Aí, o número 7. Você tem um irmão de todo o coração com quem você pode se aconselhar? Isso tem que estar na tua vida, amigo. Você não é o suficiente. Não é? Não. Não é o suficiente, é? Porque isso está baseado, eu não vou ler agora, em Provérbios 15 e 22. Olha, Jesus foi a única pessoa com quem ele não se aconselhou com ninguém. Porque ele tinha essa comunhão plena com o Pai diariamente, através do Espírito Santo, quando ele ia orar no monte. E lá ele passava para Jesus, para Deus tudo, e Deus passava tudo para ele, ele descia e já fazia tudo no outro dia. Então, número 8, se você não ficou 100% satisfeito com as respostas que você deu para você mesmo, então, quando você vai dar o passo para começar a mudar? Mudança é uma escolha. E Deus está te chamando para você mudar. Deus não pode agir na sua vida se você não mudar. Ele não vai fazer nada se você não mudar, porque aqueles primeiros dias do nascimento novo, aquela lua de mel com o Espírito Santo já acabou, foi só aqueles dias. Agora tem que crescer. Agora você tem que buscar Deus e deixar Ele se manifestar na sua vida, e você vai dar toda a glória a Ele, sempre, porque Ele é presente, e você vai ver Ele te livrando, te guardando, te protegendo, te amparando e te dando provisão, cuidando em todas as áreas da sua vida, fazendo favores para você, sem parar. Mas eu já tinha acabado. Pai, é o Espírito Santo que nos ensina a verdade. Nós não precisamos mais andar em doutrinas de homem. Nós temos o Espírito da Verdade que nos leva a sua verdade, né? Amém. E nós agradecemos o que você fez por nós aqui. Amém. Senhor, por você estar aqui presente nos alimentando através da sua palavra. E eu quero entregar todos aqui presentes o almoço, esse momento agora, de comunhão com as outras pessoas. Senhor, que eles continuem recebendo. Senhor, que você fortaleça os mais para eles voltarem à noite para receber mais. Isso, Pai, você tem cuidado por nossas vidas como Deus e Pai. E nós temos o cuidado em te dar toda honra, toda glória, todo louvor no precioso nome de Jesus. E nós todos juntos como igreja dizemos. Amém. Amém. Amém.